الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا كتاب بعد كتابه، ولا شريعة بعد شريعته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد، استمعتوا زوفينت إرماؤز إرمائش، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلاندو sobre as etiquetas que aprendemos nos ahadis de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para o dia de hoje começaremos com istikhara wal mushawara. Como é que se faz istikhara? O que é que significa istikhara? O que é que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz sobre istikhara? Muita gente vem perguntar às vezes que eu não sei como se faz istikhara, que gostaria de saber. É uma sala muito importante, por isso vamos aqui, inshallah, prestar atenção, e quem está a ouvir neste preciso momento, que transmita aos outros irmãos. Primeiro, devemos saber que Allah Ta'ala comanda e ordena no Coran, dizendo وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qualquer trabalho que você fizer, peça mashwera, peça opinião dos seus companheiros. Aqui a gente ficou a saber, caros irmãos, a importância da mashwera, de pedir opinião dos outros quando você está fazendo um trabalho de din, é muito importante. Mas hoje aqui vou falar de istikhara. O que significa istikhara? Istikhara significa edubab istifal, que significa tolabul khair, pedir o bem. Pedir o bem. Muitas das vezes você quer viajar, ou você quer se casar, você quer fazer algum trabalho. Então você às vezes pede a opinião a um sheikh, a seu pai, sua mãe, uma pessoa mais velha, um amigo. Está certo. Mas, caros irmãos, por que não pedir a opinião de Allah? Por que não fazer uma mashwara com Allah? Isso que a gente chama de istikhara. Istikhara significa pedir o bem a Allah subhanahu wa ta'ala. E de recordar aqui que istikhara você pode fazer para qualquer trabalho. Para viagem, você quer abrir um negócio, faz istikhara. Você quer viajar, faz istikhara. Você quer casar, faz istikhara. O que significa istikhara? Você pede a Allah, esse trabalho que eu vou fazer, será que vai dar certo ou não? Isso chama-se istikhara. Agora aqui, como é que se faz istikhara? A gente nota as pessoas, pá, muitas coisas, que tem que, não sei, sonhar à noite, tem que fazer aquilo, tem que não sei o quê. Vamos deixar todas essas opiniões dessa gente, vamos ver o que o nosso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse. Na autoria de Jabir radiallahu anhu, قال, كان Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. Jabir el-Narra diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ensinava-nos o istikhara, a fazer o istikhara, a pedir o dua para o bem, fil umuri kulliha, em todas as ações, em todas as coisas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ensinava-nos a fazer istikhara, de tal maneira que a surat min al-Quran, como é que ele ensinava-nos um surat, um capítulo do Quran. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم dizia: إذا هم أحدكم بالأمر, se você pretender ou intencionar fazer algo, se você intencionar fazer algo, فليركع ركعتين من غير الفريضة, que faça dois rakats facultativos, que faça dois rakats facultativos. Depois de fazer dois rakats facultativos, você diga, faça o dua. Então temos todos de tentar decorar esse dua, inshallah. Se você não tem decoro, nós temos alguns livros que têm este dua mencionado. Temos o nosso livro do nosso Sheikh Kaminuddin. Ele tem um livro de duas e rituais. Eu acho que está aí mesmo o dua de istikhara. Você pega aquele do livro, abre e faça o dua. E tenta decorar o dua. Faça o dua dizendo, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wa astaqdiruka biqudratik, wa as'aluka min fadlika al-azim. Oh Allah, eu peço o bem através do seu conhecimento, wa astaqdiruka biqudratik, peço teu poder, wa as'aluka min fadlika al-azim, peço também da sua bondade e majestade, porque fa innaka taqdir wa al-aqdir, porque tu consegues, wa al-aqdir, eu não consigo, wa ta'lam wa al-a'lam, tu sabes de futuro, eu não sei, wa anta 'allamu al-ghuyub, e tu conheces das coisas ocultas. E à frente você diz, Allahumma, oh Allah, in kunta ta'lam, se você acha anna hadha al-amr, que esse trabalho, khairu li, é melhor para mim, fi dini, no aspecto do meu din, wa ma'ashi, dunya, wa aqidatu amri, e no futuro, فاقدره لي ويسره لي facilitai-o para mim ثم بارك لي فيه depois dê barca nesse trabalho وإن كنت تعلم e se você acha que esse trabalho شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري que não será bom para mim no aspecto do din, do mundo e no futuro فاصرفه عني واصرفني عنه afastai esse trabalho de mim e afasta-me desse trabalho وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرُ حَيْثُ كَانَ e conceda-me o bem onde que esteja ثُمَّ رَدِّنِي بِي e depois de conceder esse bem deixa-me ficar satisfeito. Esse é o dua em árabe, caros irmãos. Então a pessoa faz esse dua e a pessoa quando chega aqui اللهم إن كنت تعلم oh Allah, se tu achas أن هذا الأمر que é esse trabalho. Então nesse trabalho você pensa ou leva o nome daquele trabalho ou pensa aquele trabalho que você vai fazer. Se é um negócio, você pensa Allah, أن هذا الأمر aquele negócio que eu estou a abrir. أن هذا الأمر aquela viagem que eu vou fazer. أن هذا الأمر aquilo que eu vou fazer, etc. Então você leva o nome daquilo e pensa ou pensa o nome daquilo. Então fazendo assim, caros irmãos, inshallah, aquele trabalho você terá barakat. Esse é o dua e o istikhara. Agora resta uma coisa. Quando é que deve-se fazer? Bom, o hadith, se a gente for a ver aqui, está claro. Falhar cada raka'atim, que faça dois rakats. Não vem à noite, não vem de dia, não vem hora de fajr, hora de maghrib. Está mutlaq. Rasulullah não mencionou as horas neste hadith. Mas pronto, alguns ulamais dizem que é bom que se faça à noite. Você tem algo para fazer, uma viagem, ou sei lá, casamento, uma coisa assim. Se for para casamento, neste caso, também você leva o nome da moça. Você faz o dua onde você fala Allahumma in kunta ta'lam anna fulana, se tu achas que fulana ela era boa para mim, etc, no mundo, etc, então você peça o mashwara e a opinião de Allah subhanahu wa ta'ala. Então alguns dizem que você faz dois rakats, faça o dua. E agora a pergunta surge: é obrigatório que você veja no sonho ou não? Não é obrigatório. Não é obrigatório que se veja no sonho. São, mas algumas pessoas fazem à noite e conseguem, Allah Ta'ala mostra eles no sonho. Mas não é obrigatório que você veja no sonho aquilo. Alguns dizem que se você fez na primeira noite e não viu, você fez à noite, alguns dizem até que depois de fazer não deve-se falar, tem que logo ir dormir. São várias interpretações, né? Mas pronto, você fez, não viu no sonho, hoje dizem que tem que fazer até 3 noites, hoje dizem 7 noites. Agora, se você não viu no sonho, não é obrigatório que você veja no sonho. A segunda opinião é que se você não conseguiu ver no sonho, você quando acordar no dia seguinte, você vê, olha para o teu coração, está mais virado para o quê? Se teu coração estiver mais virado que sim, que eu devo viajar, então você viaja. Se teu coração está a dizer que não dá para viajar, você não viaja. Isso é o fruto daquele istikhara. Você olha para o teu coração, está inclinado mais para o quê? Essa é a segunda opinião, se você não ver no sonho. A terceira opinião foi do nosso Sheikh Alauddin. Ele foi um professor de Afeganistão. Ele esteve na Arábia Saudita por 20 anos. Quando chegamos nesse capítulo de istikhara, então até hoje a opinião dele, para mim, eu acho que é a opinião mais correta. Ele disse que istikhara não é necessário que você veja no sonho. Você tem que ver se aquilo dá para fazer ou não. Ele disse que não. Você tem algo a fazer. Você tem uma viagem, né? Você faz o quê? Você faz istikhara. E lá, eu pretendo viajar. Olá, se achas que vai correr tudo bem para mim, facilita a viagem. Se você acha que não vai correr bem, então evita que essa viagem aconteça. Ele disse, meu professor disse, que você faça o dua, faça dois rakats, faça o dua. E você não tem que ver no sonho, nem se viu já é muito bom, mas se não viu não tem nenhum problema. Você continua com os preparativos da viagem. Você continua com os preparativos da viagem. Vamos lá ver, você foi tratar o visto, isso, aquilo, etc. Você, então, vamos lá dizer que correu tudo bem. Você conseguiu, viajou, foi, voltou. Então, você, se for e voltar, se não haver nenhum problema, então você vai dizer que aquele meu istikhara é que correu tudo bem, que Allah Ta'ala sabia que tudo haveria de acontecer conforme durante a viagem, por isso não houve nenhum imprevisto. Mas, vamos lá dizer que se no meio, por exemplo, você chega no aeroporto, dizem que não, você não pode entrar, ou que não sai o seu visto, etc. Então você logo aí deve lembrar, eu fiz istikhara. Então, acho que alguma coisa haveria de acontecer nesta viagem, é por isso que está a existir esse impedimento, fica logo a saber que o barkat é o resultado do istikhara. Você conheceu alguém, uma moça, você que pretende fazer nikah, casar, você fez istikhara. Então você continua, vai avante, vai fazer o pedido, começa a fazer os preparativos para o casamento. Mas se algo der no meio, não dar certo, lembra logo que é o meu istikhara. Allah Ta'ala sabe que no futuro alguma coisa não haveria de acontecer bem, então Allah Ta'ala travou. Então esta, na minha opinião, é a coisa mais certa no istikhara, porque a gente ouve muitas versões que, infelizmente, caros irmãos, são coisas que as pessoas só dizem. O Rasulullah foi claro que faça dois rakats, não mencionou o tempo, e faça o dua e deixa tudo na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, hoje aprendemos como é que a pessoa deve fazer istikhara, quando é que deve fazer e quais são as regras gerais do istikhara, que Allah Ta'ala nos ilumine e Allah Ta'ala nos aumente no conhecimento. Outra regra, caros irmãos, que vamos hoje aqui aprender também, a etiqueta de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, é que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam começava tudo do lado direito. Tudo que ele fazia, ele começava do lado direito. Como Aisha radiallahu ta'ala anha, ela diz: قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله متفق عليه. Ela diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gostava sempre de começar pela direita em todos os seus trabalhos. Ele gostava sempre de começar pela direita em todos os seus trabalhos. Fituhurihi, quando fazia wudu, ablução, watarajulihi, quando calçava, quando penteava, watanaulihi, quando calçava, ele começava sempre do lado direito. Então nós também, caros irmãos, temos que ter a criar este hábito em nós, começar tudo do lado direito. Quando estamos a pentear, quando estamos a calçar, seguindo assim as tradições de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a terceira qualidade para hoje, falaremos um pouco de adab, as regras, etiquetas de refeições. Adab de comer, que a gente sempre fala. Isso, caros irmãos, a gente pode ver que são coisas, muita gente pode pensar, ah, esses adabs, será que o chefe não tem outra coisa para falar? Wallaka, infelizmente, hoje em dia, infelizmente, nós estamos a menosprezar os sunnats. Wallah, é muito triste quando a gente ouve alguém a falar, ah, isso é só sunnat, bem. Astaghfirullah, astaghfirullah. Estamos a falar que a tradição do nosso querido Muhammad é só sunnat. Quando você fala praticamente para uma coisa que isto é só sunnat, você está tentando dizer que a pessoa que ensinou aquilo também é lógico, é isso que você está a dizer. Olá, é triste, caros irmãos. Se a gente não consegue praticar nem sunnat, vamos encorajar os outros para praticar. Porque a gente não sabe onde é que o barakat, onde é que o rahmat de Allah, qual é a ação que nos vai levar para o jannat. Por isso, se a gente começar a implementar as nossas vidas, esses pequenos sunnat, inshallah, a gente vai ver barakat na nossa vida. Porque Allah, eu digo, quem seguir a vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam terá sucesso, terá barakat 24 horas no seu dia a dia, caros irmãos. Por isso é importante que saibamos destes sunnat de comer, de vestir, de calçar. Como é que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez tudo isto? O primeiro hadith que temos aqui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, aconselhando Umar ibn Abi Salama, ele diz que qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: sammillaha, leve o nome de Allah, wa kul bi yaminik, coma com a mão direita, wa kul mimma yalika, e come aquilo que está à tua frente. São três etiquetas que a gente aprende aqui. Primeiro, a pessoa antes de comer deve dizer Bismillah. Segunda coisa, a pessoa deve comer com a mão direita. E a terceira coisa, a pessoa deve comer aquilo que está à sua frente. E se a pessoa esquecer o dua antes de comer, no outro hadith, narrado por Aisha, radiallahu ta'ala anha, ela diz que Rasulullah sallallahu alaihi mencionou: "Fain nasiya an yadhkura isma Allah ta'ala fi awwali", quem se esquecer de levar o nome de Allah no início da refeição, falyaqul, que diga Bismillah awwalahu wa akhirahu. Vou repetir mais uma vez: quem se esquecer de levar o nome de Allah no princípio, que diga Bismillah awwalahu wa akhirahu. Noutra passagem, Jabir radiallahu ta'ala anhu, ele diz: qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idha dakhala ar-rajul baytahu. Wallahi, isso é importante hoje em dia. Hoje em dia, bai, todo mundo vem perante o Sheikh, perante Maulana, não há barca em casa, discussão com a esposa, os filhos são desobedientes, não há aquilo, ora não há aquilo. Bai, a gente dá um conselho, bai. Abre o Coran, abre o Hadith, siga as tradições de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah vai dar barca na sua casa. Você chega em casa, a primeira coisa, chega a estar zangado, não dá um sorriso, não cumprimenta com assalamu alaikum. Chega, a primeira coisa, vai logo ligar a televisão, logo em frente da televisão está a comer, não leva o nome de Allah. Como é que você quer que Allah está na barca na sua casa? Como, Allah? Como, cara? Eu pergunto a Allah, como, caros irmãos? Pois vem chorar pelo Taoís? Vejamos essa passagem aqui. Jabir, ele narra: ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer: idha dakhala ar-rajulu bayta, quando alguém entra em casa, quando alguém entra em casa, fa dhakara Allah ta'ala 'inda dukhuli wa 'inda ta'ami, e ele leva o nome de Allah na entrada, wa 'inda ta'ami, e quando estiver a comer. Qala ash-shaytanu li ashabi, então o shaytan, ele diz para os seus companheiros: lama bita lakum wala asha. Eba, sabem de uma? Hoje aqui vocês não têm lugar para dormir nem para comer. Por quê? Porque ele levou o nome de Allah na entrada. Wa idha dakhala, mas quando esse homem entra em casa, falam yadhkurillah ta'ala 'inda dukhuli, ele não leva o nome de Allah na entrada. Qala ash-shaytan, então o shaytan diz: adraktum al-mabit, hoje vocês têm um lugar para dormir e não vão pagar nada, entrem e dormem nesta casa. Wa idha lam yadhkurillah ta'ala 'inda ta'ami, e se ele não levar o nome de Allah quando estiver a comer, o shaytan diz: adraktum al-mabit wal-'asha, puxa vida, daba, você hoje encontrou dormida e refeição. Esse rapaz está no Muslim. Wallah, quantos irmãos são assim que entram em casa sem cumprimentar, sem levar o nome de Allah, em frente da televisão, começam a comer, que barca haverá naquela casa? Wallah, caros irmãos, temos que ponderar. Temos que ponderar muito para que possamos ter barca na nossa casa. Por isso vamos começar, inshallah, com as sunnas de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah, teremos barakat, não teremos harmonia dentro dos nossos lares. E caros irmãos, são vários adabos de comer que, inshallah, vamos mencionar numa outra próxima ocasião, inshallah. Vamos continuar com alguns adabos de comer, inshallah. Que Allah ta'ala dê tawfiq e tudo para o dia de hoje. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد استماد زوفينج إرماو زيرمانج السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Continuando com o tema que estávamos a falar ontem sobre as etiquetas de comer, hoje continuaremos com o mesmo tópico. Tenho aqui um hadith em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: a Nabi Hureira radiallahu ta'ala é o narrador do hadith: ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nunca tirou alguma falta na comida. Nunca tirou uma falta na comida. Se ele gostava da comida, aquela ele comia, wa in karihahu tarakahu. E se ele não gostava da comida, deixava. Cada um deve ponderar e pensar quanto ele pratica neste hadith. Coitada da pobre mulher, se falta um pouco de piripiri, falta um pouco de sal, falta um pouco, opa, já são gritos. Ora, esta moça não está boa, ora o caril não está bem. Subhanallah, todo homem está a reclamar. E você vê, são pessoas que aparentemente têm din. Hã? Pessoas que aparentemente são religiosos, mas quando chega nesse aspecto, subhanallah, é fogo aí, bem. Não, esta não deve ser a nossa qualidade. Nossa qualidade deve ser a qualidade de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se você não gostou da comida, não pense naqueles que nem aquela comida tem. Começa a tirar faltas, que não está bem assim, não está aquilo. Claro, faltou um pouco de sal, peça sal e acrescente. Mas tirar as faltas, os defeitos da comida, isto, caros irmãos, é na verdade proibido pelo hadith. E aqui eu também vou realizar algo que a gente nota, principalmente nos walimas, nos casamentos. Sou a lei que sabem. Vocês sabem melhor que eu, pessoas vão para lá normalmente, infelizmente os nossos walimas, as pessoas ricas são convidadas e os pobres são deixados de fora. Pessoas vão lá já com o estômago cheio. Quando voltam, aquela comida, ora não estava boa, ora foi aquilo. Puxa, isto é errado. Você tem que ir para o walima fazer dua para o casal. Tinha que ir para o walima fazer dua para que ela tenha de barca aquele casal. Mas infelizmente hoje virou já é moda. Para tirar defeitos na comida, como estava preparado, o que é que tinha, o que é que não tinha, o walima de quem foi mais. Não. Wallah, isso não é carácter de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, estimados ouvintes, aprendemos deste hadith que o muçulmano não deve tirar defeitos da comida. Outro masalá, outra etiqueta que a gente aprende aqui também, se muita gente jejua nas segundas, nas quintas-feiras, se você um dia deste estiver de jejum e alguém te convidar, o que é que o hadith diz? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: "Idha du'iya ahadukum falyujib." Se você for convidado, é sunnah aceitar o convite. "Fa'in kana sa'iman falyusalli." Mas se você tiver de jejum, faça dua para aquela pessoa. Pode? Tem que fazer dua para aquela pessoa. "Wa'in kana muftiran," se não tiver de jejum, falyat'am, que você deve comer. Então, caros irmãos, se você tiver de jejum, você deve fazer dua e dizer que eu estou de jejum, por isso que eu não pude vir. Mas se você quebrar o jejum e ir, então você tem que pagar aquele jejum mais tarde. E da mesma maneira, caros irmãos, tem outro masala muito importante hoje em dia. Há pessoas que não são convidadas e aparecem. Bem, o Islã explicou tudo. Nem isto também deixou, bem. Tudo o nosso Sharia explicou. Certa vez, um homem convidou o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam para uma comida que fez para 5 pessoas. Então, fatabi'ahu rajul, Rasulullah levou, foi ele mais 4 pessoas. Fatabi'ahum rajulun, um homem seguiu a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Não foi chamado, mas ele seguiu. Falamma balagha al-bab, quando eles chegaram à porta daquela pessoa, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. É por isso que a gente diz que o Sharia no din não há vergonha, temos que falar a verdade, bem. Então, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: "Inna hadha tabi'ana, este seguiu-nos." Este seguiu-nos. Fa in shita an ta'dhana lahu wa in shita raja'a. Se você quiser, dá permissão. Se não, você tem todo o direito de mandá-lo embora. Mas aquele homem deu permissão e ele entrou. Mas pronto, ficamos a saber que você não pode ir sem ser convidado, bem. Há pessoas que puxam, só com a Walima, estão lá. Não foram convidados, mas aproveitam. Isto é, não é um caráter, não é uma educação islâmica. Você tem que ter permissão do dono da casa e depois que você pode ir e partilhar da comida. Por isso, são esses adabos que a gente aprende que a pessoa deve fazer quando está a comer. Mas uma coisa muito importante aqui, caros irmãos, que muitas pessoas queixam que nunca sacia, sempre está com fome, bem. Então os sahabas também reclamaram isto. Certa vez, a nossa sahaba, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, eles disseram para Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: "O mensageiro de Allah, inna na'kul wa la nashba." Nós comemos, mas não ficamos satisfeitos. O nosso tabir, o nosso médico, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deu-nos a resposta, dizendo: "Fala'allakum taftariquna." É bem provável que vocês comem separadamente. Qalu, na'am, disseram que sim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que não. "Fajtami'u ala ta'amikum." Comam todos juntos. "Wazkuru smallah." Levam o nome de Allah. "Yubarak lakum fihi." Vocês terão muito barco. E isso, caros irmãos, que o nosso dino ensina. Não é um está a comer na sala, levou prato, está a assistir novela, outro não sei o quê. Não. Tem que comer todo mundo junto, inshallah. Criando isto, vai criar mais amor na família, vai haver mais barca. E acima de tudo, estaremos seguindo o sunnat de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Existem ainda muitos adabos de comer, inshallah, que vamos deixar para amanhã, inshallah. Pedimos dua a Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah ta'ala inculta dentro de nós essas qualidades, que o nosso comer, que o nosso dormir, que o nosso vestir, que o nosso falar seja de acordo como Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ensinou. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.